Pô, moleque tá demorando, hein, mano? Salve, salve aí. Atendo o rádio aí, moleque. Oi, e aí, Mazinho, firmeza, mano? Como tá? Firmão, mano, é isso mesmo. Aí, é o seguinte, mano. Nós marcamos às 11 horas naquele local lá pra gente desembolar aquele bang lá, velho. Aí, sossegado, mano. Tô ligando as ideias aí. Eu tô aqui perto da estação. Aconteceu um imprevisto aí, mas pode ficar sossegado que eu vou chegar na contenção a tempo, entendeu? É quente, é isso mesmo. Tá eu, tá o outro menino aqui também. O contato é nós, velho. Firmeza, atendeu, atendeu. Vou só desembolar um lance aqui e já tô indo pra lá. Pode ficar sossegado, firmeza. Fica na paz aí. Um abraço. Cê quer saber? Calma aí que eu já te conto. Tava eu, Marcos e o John, mas 11 pontos. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é. Tava tudo programado pro assalto do Santander. Eu programei, nós ia começar a trocar com os guardas na calçada. Porta giratória liberada, pra nós a agência tá dominada. Só eu e Deus sabia o que passava na minha mente. Na porta do banco, um casal de crente que olhou pra mim e parece que já sabia. E Deus começou a usar eles em profecia e falou umas fitas que só eu e Deus sabia. E que Deus ia me tirar daquela vida bandida. Foi aí que eu percebi que os fracos fica forte. O Tocha, o Nat e o Jô tá lá no pote. Lembrança no meu corpo da minha mãe, da minha família. Um 5-7-1-2-1 e minha quadrilha. Eu fui com a ideia programada na minha mente. O alvo da agência era o cofre e o gerente. Nós tava no arrebento, tava eu e o maionese. Não sei se com a tua agência o carro da protege. Dinheiro pra caralho pra nós gastar, ó, que firmeza. É só catar um jatinho e viajar lá pra Fortaleza. Tinha uma padre atrasalado que queria ver meu fim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Vem no veste minha camisa, vem falar o que pra mim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Eu catei naquele assalto, já tava bom pra mim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Quando nós vai pegar, nós arrebenta sim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. E a barmão lá se eu partir pro arrebento. Só que Deus é ligeiro e Deus me deu um livramento. Deus não me livrou porque eu estourei champanhe. Ele só me livrou foi só por causa da minha mãe, que orava e chorava e achava que era o meu fim. E falava pra Jesus, Jesus guarda o Mazinho. Armado de HK e só pensando nos malote. Num golfe rebaixado esperando o carro forte. Se os homens dessem tiro, também tomava tiro. Nós entrou na agência apavorando e sem sorriso. Dei tiro nos golbola, quebrei os ok-toque dos guarda da protege que ficou tudo em choque. Nós deu só coronhada porque a fita foi o seguinte: o gerente falou que o cofre abria às 11h20. O John tava bem louco, mas bem louco de maconha. Se não colabora, nós vai quebrar é na coronha. Aí, é o seguinte, rapaz: é um assalto, todo mundo pro chão. Todo mundo pro chão. Cadê o gerente? Cadê o gerente? Vai, rapaz, entra no chão também, rapaz. Cadê o gerente? Aí, abre os malotes lá, pega os malotes pra nós lá. Tinha uma padre atrasalado que queria ver meu fim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Vem no veste minha camisa, vem falar o que pra mim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Eu catei naquele assalto, já tava bom pra mim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Quando nós vai pegar, nós arrebenta sim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Olha, moleque, não se iluda. O crime não enriquece, ao contrário, apodrece. Vê se não esquece, não padece. A mente na luxúria, com gambé rivais na sua captura é loucura. Dinheiro fácil, contar com a sorte. Na audácia sem plano, explodiu o carro forte. Tudo por causa na brisa que dá. Ter várias onças no rolê pra trocar e pra pagar. De jaquetão, no escadão, esticando ouro branco, perdendo a noção. É visível, saber por quê? Estou contigo. Tira a grana, a droga, o que sobra é inimigo. É previsível, o resultado de forma trágica. Menos dois, mais um é igual uma automática. Na matemática, a estatística não erra. É isso que me faz apertar a mesma tecla, entenda. Cadeia é foda, incomoda. Vê se compensa por causa de uma roda no I30 turbinado, rasgando a marginal. Estralando o funk pras mina paga pau. É banal, pra nós não existe, é fictício. Um salário mínimo não banca tudo isso. É indício, deixa disso, sai do tráfico. Crescer com fé em Deus é mais prático. Só por ele eu escapei dos ataques. Se pai eu estaria duelando com o Tupac. No show particular para os mano que partiram. Na área VIP seja eterno, Marquinhos e Igor. É foda, arrepia, tirei uma sequela. Fragilizei um coração cantando a capela. Isso mostra que meu rap é mais que cena de novela. A caneta é meu pincel e o papel é minha tela. Meu padre atrasalado que queria ver meu fim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Vem no veste minha camisa, vem falar o que pra mim. Sai, Zé Porfim, sai, Zé Porfim. Eu catei naquele assalto já. já tava bom pra mim. Sai Zé Povinho, sai Zé Povinho. Quando nós vai pegar, nós arrebenta assim. Sai Zé Povinho, sai Zé Povinho. É, mas sim, os moleque tão assim. Vivem, sonham com um final feliz. Só Zé Povinho sempre vai existir. No livro da vida eu li desde o tempo de Caim. Pra subir é difícil, pra cair é rápido. Não piscar de olhos, só fim trágico. Dá pra contar nos dedos, mano, o que ficou. Do tempo que passou, o pouco que restou. Só por Deus o exemplo, tá no espelho. Olhar desconfiado, cicatrizes no peito. Lembrança dos parceiros que ficaram pelo caminho. Mortos, presos, triste destino. Pra escrever uma história diferente. Tá no firmazinho, então bola pra frente. Um louco ciente que roubou sua atenção. O malandro de verdade tem Jesus no coração. Tinha um padre atrasalado que queria ver meu fim. Sai Zé Povinho, sai Zé Povinho. Cê não veste minha camisa, vem falar o que pra mim. Sai Zé Povinho, sai Zé Povinho. Eu catei naquele assalto, já tava bom pra mim. Sai Zé Povinho, sai Zé Povinho. Quando nós vai pegar, nós arrebenta assim. Sai Zé Povinho, sai Zé Povinho.